É uma medida de apoio aos agregados familiares no âmbito do arranque do ano letivo, que pretende apoiar, e isto porque o Ministério da Educação apoia na aquisição dos manuais, mas não apoia naquilo que é os cadernos de exercícios. Nesse sentido, vimos propor, mais uma vez, para o próximo ano letivo e para todos os alunos do nosso concelho, para 1º, 2º e 3º e 4º anos, residentes do nosso concelho, que frequentam, obviamente, o agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital, que possam, gratuitamente, também adquirir os cadernos de exercícios através da aprovação desta medida, a que chamamos Cheque Mais Educação. Esta proposta também inclui o apoio do material escolar, que é atribuído pelo Ministério da Educação, que faz um valor de 2.592 euros, e o apoio do município de Oliveira do Hospital para com a aquisição gratuita por parte dos encarregados de educação, portanto são eles que vão ao comércio local, e isso também é uma medida que nós aqui procuramos implementar com esta aquisição gratuita por parte dos agregados, é também promover a economia circular, é também incentivar as compras no Conselho de Oliveira do Hospital, no comércio local, obviamente, e eles, depois de fazerem a aquisição destas fichas de exercícios ou cadernos de exercícios, dirigem-se aqui ao balcão único e imediatamente, depois desta deliberação, ficam com a disponibilidade para adquirir o valor correspondente.